coração dela só batia por ele. E ele simplesmente batia-lhe. Só quando o coração lhe parou de bater é que lhe parou de bater. Yeah.